Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na sua rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, 12 de outubro de 2010. E estamos a dar início a mais uma emissão dedicada à música francesa. Na passada semana, há precisamente 8 dias, a Rádio Antena Web e o programa Musicália dedicou 30 minutos do seu espaço radiofónico à música francesa na altura dos anos 80. Pois hoje vamos dedicar-nos à música francesa, mas sem dúvida muito mais atual. Nenhuma destas músicas tem nenhuma destas músicas tem mais de 10 anos. Isso posso eu garantir. A música mais antiga que vai tocar aqui é daqui a pouco e é de Carla Bruni. Mas isso é daqui a pouco. Para já vamos abrir a nossa emissão com uma música, se não estou em erro, lançada ainda no ano passado, ou já mesmo este ano, Cœur de Pirate. Vão interpretar e abrir a nossa emissão com L'Entourage. Logo depois, vamos ficar com Emile Simon e Désert. Ela tem uma voz peculiar e que fica bem no ouvido. Aliás, a melodia que interpreta é também por si inebriante, o que torna a voz de Emile Simon ainda mais extraordinária. Vamos assim dar início a mais um musical e eu espero que seja do seu agrado. Quer o programa, quer a escolha musical que fiz a pensar em si. Vamos à música. Sans visage. a nossa emissão vai prosseguindo. Já sabem então que hoje estamos a dedicar-nos novamente à música francesa. Agora a música francesa mais atual. O primeiro tema desta segunda seleção musical é de Elsa Languini. Habitualmente trago-lhe músicas dos anos 80, desta, na altura, jovem cantora. Mas Elsa Languini, como toda a gente, cresceu e em 2008 lançou um tema chamado Osé. Vamos ficar depois com a voz inebriante de Carla Bruni. Em 2003 lançou Sequel Kamadi, no dia que acabaria por marcar a sua carreira. Vamos assim seguindo nesta emissão com estes dois temas. Primeiro Osé de Elsa Languini e depois Sequel Kamadi da intérprete Carla Bruni. Trinque à la coupe aux victoires que l'on n'a pas eues. Je passe ma main dans tes cheveux. Crois-tu que l'on s'en remettra? Tu relèves les paupières vertes, bleues, des nuits blanches passées autour de tes yeux. On croise le fer et je croise les doigts. Si le parti s'est effondré, la campagne reste belle. Osez, osez tendre nos bras vidés, revenir. Osez, osez prendre des courants contraires, revenir à guerre. Des champs qui s'étendent et le vide laissé, de longues plaines, empreintes des batailles anciennes. On court le souffle court, mais qu'est-ce qui nous fait encore rêver? Après autant d'efforts, il nous reste des sourires de dingue. Osez, osez tendre nos bras vidés, revenir. Osez, osez prendre les courants contraires, revenir à guerre. Elle passe en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Ouvintes, chegamos assim ao final de mais uma edição do nosso espaço radiofónico, o musical, e vai fechar as portas hoje com mais três temas vindos diretamente de França. A primeira música chama-se Degeneration e é da cantora Mylène Farmer, também conhecida como Madonna de França. A música foi lançada em 2008. Logo depois vamos ficar com Kate Ryan e o tema Voyage, Voyage, um clássico dos Desireless dos anos 80, aqui reinterpretado em 2005, Simone, não me atraiçoa. Vamos então ficar com Aki Makri e o tema Diridali na sua versão francesa. Este DJ que tem a participação especial de uma intérprete, da qual não sabemos o nome, mas é sem dúvida uma intérprete que encantou a França com esta sua melodia dela e da Aki Makri, que lá está. Diridali na sua versão francesa, lançada então em 2008, vai encerrar a emissão de hoje do Musicalia. Foi um prazer imenso estar consigo. Estou de volta então estou de volta amanhã para mais Musicalia, falando de mais um artista ou mais uma banda. Já sabem então que é sempre um prazer estar consigo. Vamos à música, começamos com Mylène Farmer e Degeneration. Até amanhã. Sexy. sexy comme moi, sexy trop moi, sexy. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne au puits d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, les idées fatales.